passiva na hora do cinema. Na casa dos amigos, sempre fico de vela, olhando pra você pegar. Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada, sem ter ninguém pra me amar. Mas com todas que eu me envolvo, eu sempre quebro a cara. Não acho uma pra casa, tô querendo roubar corpo, quero dormir de conchinha, tô querendo caso sério que tire dessa vida. Ah, é difícil, só fico com piriguete, me usa ou me joga fora. E agora pra frente, eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de conchinha, querendo caso sério que tire dessa vida. Ah, é difícil, só fico com piriguete. Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada, sem ter ninguém pra me amar. Mas com todas que eu me envolvo, eu sempre quebro a cara. Não acho uma pra casar, tô querendo corpo a corpo, quero dormir de conchinha, querendo caso sério que tire dessa vida. A balada tá difícil, só fico com piriguete, me usando e joga fora. E guarda a papete, eu tô querendo corpo a corpo, que tire dessa vida. Na balada tá difícil, só fico com piriguete, me usa ou me joga fora. E agora eu tô querendo corpo a corpo, eu tô querendo caso sério que tire dessa vida. Na balada tá difícil, me usa ou me joga fora. E agora na papete, eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de conchinha, que me tire dessa vida. Na balada tá difícil, só fico com piriguete, me usa, me joga fora. Igual da Rafa Pet, eu sou reciclável, mano. Quem gostou faz barulho.